Aleluia. Glória a Deus. Apazenta a nossa condição, põe a sua atenção mais um instante nele. Feche seus olhos, erga um pouco seus braços, vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Nós temos que receber do Espírito Santo essa revelação de que Ele está em nós. O maior está dentro de nós, faz parte da nossa vida. Né? E o menor está fora. Fora, simplesmente. Então nós precisamos entrar nessa condição que Deus nos deu e não andar no medo, porque o que o diabo lança, bom, as duas armas dele são o engano, porque ele é o próprio engano. Ele é a pessoa do engano, porque ele acha, ele mesmo se enganou. Ele acha que o trono dele ainda vai ser estabelecido acima do trono de Deus. Está escrito, né, gente? Lá em Ezequiel. Está escrito. Ele falou isso, tá? Então, ele foi expulso do céu por causa deste engano. E ele ainda convenceu, ele evangelizou um terço dos anjos. Então, a mentira é tão ele acredita, gente, na mentira dele. Então, por isso que ele é o pai da mentira, Jesus falou. Tá? E ele lança as mentiras dele para nós. Então, o engano e a mentira são as duas armas do diabo. Porque é o que ele é. Então são coisas fortes, mas são coisas derrotadas. Mas ele age nas nossas vidas, né? Ele coloca situações para que a gente pense, né? Com o medo e com a mentira. Então ele, inclusive, traz doutrina errada para a gente ficar envolvido nas mentiras dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas nós temos o maior dentro de nós, é o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que cultivar essa presença, né? Fazendo com que ela fique elevada na nossa vida. E isso é através da oração. Oração em línguas, leitura da palavra, meditação, confissão da palavra, tudo isso, até jejum, ajuda. Então, isso é importante para a gente sair, né, de todas essas fortalezas que estão dentro de nós, que o diabo vai colocando nas nossas vidas. E aí, ele nos prende. Ele nos amarra, mas como que um ser que já está derrotado vem amarrar o que já está salvo? Gente, isso daí é muito enganoso. Veja o nível da mentira do diabo. Né? Ele é perspicaz e ele consegue nos enganar porque ele vai falando suavemente. Ele vai induzindo. É terrível. Por isso, se eu não ler bastante a palavra e orar em línguas, adorar a Deus e tal, eu não tenho condição de perceber o que ele faz. E ele me leva, ele me amarra, ele tira todas as bênçãos que Deus já liberou, já estão à nossa disposição. Tipo, o banquete está exposto já, preparado. Pode se servir, mas não enxerga o banquete, acha que não tem condição de se servir, acha que não tem nada. É enganado, pensando que não tem nada. O diabo faz isso. Então, veja, nós precisamos sair desses laços do diabo. A gente vai ficar tão livre, porque não tem coisa melhor que a liberdade que Deus nos deu. Viver nessa liberdade. A liberdade que Jesus nos deu é o quê? Não andar nas mentiras do diabo. Eu não preciso andar nas mentiras dele. Essa é a liberdade. Não é libertinagem, não é, gente? Andar pra rua fazendo o que quer. Não é isso que Deus falou de liberdade. Mas é eu não ter que me submeter ao diabo mais. Eu não preciso. Você não precisa. Você tem a autoridade que Jesus te deu. Você tem o Espírito Santo aí. Você tem esse poder de Deus para você ficar livre de tudo que é ruim na tua vida. Tá? Então, ore para você não aceitar. Aí você vai falar a palavra, expulsando o diabo, confessando a sua bênção, o diabo, que fraqueza, ele vai falar. Isso aí não adiantou nada. Imagina que isso aí... Gente, olha, ele é audacioso. Ele não para. Então, ele veio enganar novamente. Não, isso aí não vai funcionar. Aí, olha, você falou, nem funcionou. Mas eu não posso parar de falar, não é? Porque eu tenho que me convencer do que Deus está falando. Sou eu que tenho que me convencer. Quando eu me convenço, o diabo está derrotado, porque aí eu estou na fé. Aí acabou, gente. Aí Deus não pode deixar de me abençoar, porque eu estou na fé. Ele estabeleceu a fé para nós, né? Sermos abençoados. O diabo não pode nos parar mais, não pode segurar as bênçãos. E nem eu vou ser enganado pela minha vontade, pendendo para os desejos carnais e me enrolar com o diabo. Então está tudo livre, está tudo aberto. Tá, a passagem está aberta para eu ser abençoado. Não é uma glória isso, gente? É para mudar a nossa vida. Então, isso é que é vantajoso. Né? Nós sabermos que esta presença de Deus é maior e está em mim. Glória a Deus. Então, eu vou cultivar. A oração é isso. Uma presença forte aqui do Senhor conosco nesse louvor. Então, nós temos que aproveitar, né, esses momentos para a gente ir se entregando e se enchendo dessa presença. Né, para a gente ter força espiritual que vem de Deus contra o diabo. Aí ele não vai vencer. Então nós temos que ir fazendo essas mudanças através da palavra e do Espírito Santo. E as coisas já estão mudando, né? Porque você já não está aquela pessoa que era totalmente enganada antes, né? E só enxergava as coisas que o diabo punha na sua frente. Só vivia naquilo. Então aquilo não ia ter solução. Aquilo não dava saída. Aquilo era, assim, a própria derrota, a própria morte. Não, agora não. Você já consegue ver além dessas coisas que você olha no Espírito, né? Que nem Moisés, ele avistou a Terra Prometida no Espírito. Na verdade, ele não viu com os olhos naturais. Ele foi num lugar, né, físico, e de lá ele avistou a Terra Prometida, mas no Espírito. Ele viu espiritualmente o que Deus já tinha preparado. Então é isso que nós temos que conquistar. Eu tenho que ver no meu espírito. Eu vejo coisas acontecendo que não, no plano natural não vai. Então isso é fé. Então eu posso. Tá, queridos, vamos mudar o nosso modo. Nós não precisamos ficar bitolados naquilo que as aparências dizem. Né? Aparência o quê? A conta do banco, o laudo médico, sei lá, as ofensas que as pessoas vão lançando de relacionamento, e aí vai. Nós não precisamos ficar nessas mentiras. E a oração faz a gente ver, igual Moisés viu no invisível. E mais, Moisés nem era nascido de novo, nem era salvo. Mas ele teve essa presença do Espírito Santo nele, que mostrou. E nós já temos essa presença contínua. Por que que a gente não vai buscar ver o impossível acontecer? Olha aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, é do Kenneth Jr. Ele diz o poder disponível do louvor. O louvor, gente, a gente vai começando a louvar a Deus e nós vamos começando a ver o impossível feito. Ah, eu já sei que isso daí já está feito. Bom, eu não sei como que vai ser, mas eu já vejo feito. Eu vejo a situação mudada. Você tem que ter isso dentro de você. E é a oração que faz. Então, não é o seu esforço próprio. Porque ninguém com esforço próprio fica livre do diabo. Ninguém, porque senão todo mundo já estava nisso. E não é assim. Mas as práticas espirituais, elas nos ajudam, são armas, né? Espirituais. Então, elas ajudam na guerra espiritual. Guerra espiritual é que eu travo com o diabo, que ele tá, pôs coisas na minha vida, eu acreditei e eu não saio daqui. Tá, queridos? Então, o louvor é importante você passar um momento louvando. Tá? Quem louva a Deus, acaba adorando a Deus. E sabe, quem adora a Deus, acaba louvando, porque é misto. Ele se mistura. É maravilhoso. Então, esses momentos que a gente vai ficando a sós com Deus, a gente vai ficando muito grande. grande, gente, mas não no orgulho, não na soberba e nem na altura, mas é no espírito. Ele cresce, vai ficando gigante. Gigante diante de quem? Das circunstâncias, do diabo. O louvor faz isso, você tem que praticar mais, porque você vai ficando forte. Você vai vendo a resposta. Você não se deixa bater. Porque ele vem, ele coloca uma nuvem, tipo, ah, não vai dar, não vai ser, não vai acontecer, não vai... Ele, já é um ataque, ele vem. Mas se você perseverar na oração, o Espírito Santo me ajuda. Eu estou precisando muito da sua ajuda. Continuará, aquilo lá vai sumir. O louvor faz isso, gente, é importante. Viu? Continuem louvando. Esse livrinho dá bastante dica. E esse da Joyce, Conversa Franca sobre o Medo. Gente, porque o medo é uma batalha espiritual. O diabo, ele põe medo de tudo, né? Você não tá assim, de repente, ele... Nossa, gente, dá um... Até um tremor. Você fica branco. Gelo. Porque parece que vai acontecer aquilo que ele falou. Aí você tem que repreender na hora e falar a palavra. Não, eu não tenho. Isso é mentira, diabo, porque está escrito. Pode sair que eu não vou ter medo mesmo, eu não entro na tua. Gente, isso não é o máximo. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Livre do quê? Do diabo. Ai, mas ele odeia, né, que fala essas coisas. Mas ele é o ódio em pessoa. Deixa ele ficar odiando mesmo. Mas nós queremos descobrir. Vocês não querem, gente? Descobrir, tomar posse dessa glória, você ficar livre, viver nas bênçãos, na segurança de Deus. É o máximo. Então, nós não precisamos andar no medo. Então, observe que o medo é uma condição da alma. Né? Ai, mas cria um negócio, né, gente? Um castelo de terror, né? Mal assombrado ainda. Uma coisa horrível, o medo. Ele cresce, você começa a ver, você começa a sentir, você começa... Né? Esse é o golpe do diabo. Aí você fica na mão dele. Fica apavorado. Então, respira fundo, fale a palavra. Nem se for timidamente, mas fale. Porque você está pondo o diabo para fora. Quando você fala a palavra. Você não deixa se convencer pelo que ele fala. Pelo que ele faz você sentir. Né? Aqui ela vai falar, gente, de depressão, de angústia, essas coisas que, tá, gente, até os animais têm isso, por causa do ambiente da casa. Os bichos pegam, porque eles têm alma, né, gente? Então eles ficam também deprimidos, aí eles ficam com a situação da casa, com medo e tal, não é preciso ter isso. Ele vem, eu não estou falando que nunca mais, ele vem, mas nós não precisamos andar no que ele traz. O diabo, certo? Nós vamos receber a tentação, mas nós não precisamos cair na tentação. Valeu, queridos? Então, é varrer a mente, a alma. Então, nós precisamos muito da oração. A oração fortalece. E nós vamos exercer autoridade. Não é demais isso? Claro, o diabo não pode segurar as nossas coisas. Ele quer determinar derrotas para nós, né? Comando, domínio, derrota. Nós que vamos inverter. Comando e domínio espiritual sobre o diabo. Tá, queridos? Então, vamos continuar louvando e vamos expulsar o medo. Quando você perceber, se for no meio da noite ou durante o dia, às vezes do nada ele lança. Porque ele quer que você fique preocupado. Ele quer que você fique com medo. Ele quer que você fique ansioso. É isso que o diabo quer. Porque ele é isso, então ele vem trazer o que ele é. Então você já põe a palavra. Mas se você não tem esse momento de oração com Deus, como é que na hora você vai ter força para falar a palavra? Não vai. Eu garanto que não vai. Porque não é com a sua força própria. Você adquire na oração, no momento que você está só com Deus. E você nem percebe que Ele está te envolvendo. Se você vai orando, gente, se você ora bastante em línguas, o Espírito Santo te ensina tudo. Você começa a ficar espertinho, começa a entender, começa a saber, é bom isso, tá? Aí você começa a ter discernimento, revelação da palavra e tudo mais. Então vamos continuar o nosso estudo que a gente viu na quinta-feira. A gente falou, né, sobre essas mentiras do diabo, o que ele faz. né? E que nós temos que aprender com Jesus a mandar o diabo embora. E a gente viu alguns versículos, poucos, porque senão a gente ia ficar aqui o tempo todo vendo os evangelhos, né? Que foi o que Jesus fez, ele expulsou o diabo, né? E aí ele curou os enfermos e muitas doenças, não todas, muitas doenças eram um espírito maligno que estava agindo. Nem todas, muitas eram. E também na nossa vida, nem sempre é tudo é o diabo. Se é uma doença, eu vou confessando a palavra, vou ficar livre. Mas se é um diabo, eu tenho que expulsar. Não pode deixar o diabo ali, à vontade. O inimigo você tem que expulsar. Você tem que expulsar, mas atenção, em nome de Jesus. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho. Vamos começar aqui em Lucas. Vamos começar no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E nós precisamos entender bastante coisa aqui. Que a gente fala de expulsar diabo, de exercer autoridade, mas isso, gente, é através de uma condição espiritual. Eu tenho que estar firme espiritualmente, ou seja, forte no meu espírito. Então, eu preciso orar, encher o meu espírito de palavra. Não é porque eu nasci de novo que toda a palavra de Deus está lá dentro, não. Eu só nasci de novo. Agora eu tenho que colocar a palavra de Deus no meu espírito e o Espírito Santo vai ensinar a palavra para o meu espírito. Não é automático. O que aconteceu de repente, numa fração de segundos, foi o nascimento novo. Saí de uma condição de morte e entrei para a vida. Mas o meu espírito não sabe toda a palavra. Não. O Espírito Santo tem que ensinar. Então, por isso que eu leio a palavra, recebo ensinos e oro em línguas para o Espírito Santo ensinar. Tá? Estão acompanhando isso? Tá. Então, o meu espírito vai ficando forte para eu poder tomar decisões e fazer escolhas de acordo com o Espírito. Tá? Não é mais com a alma, gente. Então, veja, capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Isso aí. Olha só. Dizia Jesus, então, gente, Jesus estava dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos saber como que é esse negócio de tomar a cruz e seguir Jesus. Porque, na verdade, o que vai para a cruz, que ele está dizendo para seguir, o que é que da nossa vida que vai para a cruz? É a parte carnal, é a nossa carne, não é? Eu não vou entrar agora para explicar Romanos 7 e 8, porque vai ficar extenso. Se amanhã de manhã der, nós vamos ler esses dois capítulos para vocês verem a mudança da vida carnal com a vida espiritual. Muito embora existam muitos cristãos, eu diria que a maioria tende para os dois lados, carne e espírito. Então, não tem bom sucesso na vida, porque não consegue fazer o que Jesus está falando aqui, que se alguém quer andar com ele, tem que negar a si mesmo. Todos os dias tomar a sua cruz para segui-lo, tá? Então, nós não podemos mais satisfazer os nossos desejos carnais. E isso implica no quê? Para seguir Jesus, para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida onde a gente pode exercer a autoridade que ele nos deu. Porque ficar falando de autoridade parece que é automático também, não é? Nem tão automático. Nós temos a nova natureza, mas nós temos que aprender a exercer essa autoridade, que vem através do Espírito, nascido de novo, nosso. E não podemos, então, andar na parte carnal, satisfazer os nossos desejos carnais. Para nós andarmos com Jesus, e vermos a palavra operando os milagres, o poder fluindo através de nós. Então é preciso crucificar a nossa carne. O que é isso, crucificar a carne? Os desejos carnais têm que ser crucificados para poder andar com Deus, com Jesus. Porque lá em Ezequiel, depois em Hebreus, Deus fala sobre ele escrever no nosso coração a lei. Porque agora nós temos a lei, toda a palavra, a lei é a palavra. Tudo está no nosso espírito. Quando eu nasci de novo, eu comecei a entender o que é certo e o que não é. Por isso que eu posso agora andar com Jesus. Porque eu posso ter uma vida espiritual. Com uma vida carnal, de alma, de mente racional, eu não posso andar com Jesus, porque milagres não saem daí. O poder de Deus não sai daí. Então, é preciso fazer mudanças. Quando ele diz, pegue a sua cruz e todos os dias renegue-se e me siga, isso quer dizer o quê? Nós vamos ter que mudar os planos da nossa vida. Nós vamos ter, quer dizer, permitir essa mudança. Vai ter que mudar a agenda, a nossa agenda. Eu já dei bastante exemplo disso na minha vida, não já? Então, eu comecei a orar, comecei a orar em línguas, comecei a ler Bíblia, comecei a adorar a Deus, comecei a falar com Deus. Mas foi tão verdadeiro o que eu fiz, que um dia nós estávamos orando, que a gente orava toda a tarde, eu com a minha mãe, fazíamos intercessão, líamos a Bíblia, adorávamos a Deus, íamos entregando as nossas vidas, situações. Um dia Deus falou, ó, a partir de agora, chega de ficar fazendo vestidinho para criança, bordadinho, chega de ficar fazendo docinho, chega de ficar fazendo visitinha de tarde para amiga. Chega. Gente, Deus teve essa liberdade para falar. Agora vocês vão ficar orando. Isso não foi uma mudança na agenda? Amém. E no, na minha vontade, no meu pé, que estava uma delícia. Ah, vamos lá agora, mãe. Vamos pegar a criança e ia. Vamos lá. Ah, vamos lá. Agora vamos fazer isso. Ai, que lindo. Vamos fazer. Vamos. Vamos fazer docinho. Vamos fazer. Fazia festa de aniversário. Nós fazíamos todos os doces. Todos, mais alguns. Fazíamos todos os salgados, fazíamos o bolo, enfeitava tudo, comprávamos enfeite. Era uma alegria. Minha mãe fazia o vestido bordado à mão, aqueles cococó, aquelas rendas, aquelas coisas lindas. Fazia tudo. Quer dizer, isso vai tempo. Ah, nós estávamos dedicando, orava um pouco e o resto ficava para isso. Aí Deus falou, não, isso aí não vai dar. Não vai dar porque eu vou pôr você num lugar de liderança. Era o plano dele. E ele não mudou a vida de Pedro? Pensa lá, Pedro tinha uma empresa de pesca, gente. Ele era o dono daquele, tinha empregados. Ele vivia bem, nós vimos a casa dele lá em Cafarnaum, gente. Cafarnaum era uma cidade de gente financeiramente bem ricos, viviam lá. Rolava grana lá. Tanto que tinha tribunal, a gente foi lá e viu o negócio de contas e não sei das quê. Era uma cidade muito bem, sabe assim, evoluída, tinha grana. E nós vimos a casa de Pedro, tinha vários cômodos, tinha coisa que está lá, umas ruínas. Eles construíram uma igreja em cima, mas era grande. Para a época, era uma casa grande. Então ele tinha uma condição financeira boa, porque ele tinha um emprego. Emprego não, ele tinha uma empresa e dava emprego para os outros. Jesus nos falou assim, ó, lá na praia, larga tudo e me segue. Não mudou os planos dele? Talvez ele estivesse pensando em aumentar a empresa, os negócios. Eu vou até ter uma filial agora. Então. Ele podia, sei lá. Mas Deus não mudou o plano dele? Se você orar, Deus muda os planos da sua vida. Você não é forçado, você é conduzido. Guiado é uma coisa, forçado é outro. Forçado é o diabo que faz sempre. Então você nem queria aquilo, mas você acabou fazendo porque você não resistiu à tentação. Vocês estão acompanhando? Então, gente, veja só. O diabo, ele vem para nos enganar, para a gente não se entregar a Jesus. Eu vou falar para você, a minha vida é muito melhor agora do que antes, que eu ficava fazendo docinho. Hoje, se eu quiser, eu compro docinho. Eu não gostei dessa loja de docinho, eu compro na outra. E se não der para comprar o docinho, eu nem compro, nem estou sem docinho. Não como docinho, não preciso comer docinho. Vocês estão acompanhando, gente? Quer dizer, Deus mudou tanto que não faz importância. Se vai ter, se não vai ter, aqueles eram deliciosos. É igual a escola que você foi quando você era criança, você vai lá agora, é um lixo, né? A escolinha é tão pequena. É, aquilo era gigante, parecia o prédio mais alto da cidade, né? Agora você vai lá, ai, que escolinha, gente, é só isso. São Janelica. Então, os doces eram deliciosos, eram os melhores. Talvez hoje eu nem ache tão bom. Mas era tão bom, gente. Porque a minha vida era aquilo. A minha vida é que agora eu encontrei o que é melhor. Então, já caiu a qualidade. É sério, gente. Deus vai dando, vai te preenchendo de uma maneira que as coisas não é aquilo que você pensava e que você vivia. Então, não me foi custoso parar com aquilo, porque eu comecei a ver outras coisas muito melhores, tá? E com isso a minha vida ficou muito simples, muito simples. Pode não parecer, mas é. Minha vida é uma vida muito simples, porque o meu coração é simples. Jesus foi fazendo isso. E isso é muito gostoso, porque não tem peso. Mas Jesus está dizendo aqui que é para a gente se entregar. Então isso quer dizer que nós não precisamos andar nos enganos do diabo, que ele engana. Tipo, como está escrito lá em Tiago, que quem não pratica a palavra e é só ouvinte, é enganado. Mas olha, não é nem pelo diabo, é por si próprio. Existe isso também. Nós mesmos nos enganamos. Porque a palavra de Deus não diz que não tem nada mais enganoso que o nosso próprio coração. Gente, nós nos enganamos. Então isso é muito sério, porque a gente começa a pensar coisas e buscar coisas que Deus nem está aí. Agora, se você orar, Deus vai ajustando a sua vida dentro da visão dele. E só pode ser glória, gente. Porque não tem coisa menor que glória na vida de Deus. Como é que ele vai te dar o quê, se ele só tem glória na vida dele? Não é legal isso? Então, vamos ver aqui capítulo 10. Um pouquinho para frente, versículo... vamos ver aqui o versículo 17. Quanto mais você aprender isso, mais livre você fica. Comece a praticar, exercer o que você aprende. Aí no 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Lembra que foram duas vezes que ele mandou dois grupos de 70. Uma vez, depois mandou outro, vai pela cidade, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar diabos, vão ensinar o reino de Deus, para... Então, essa é uma das situações, da segunda. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade, você pode pôr entre parênteses poder. Poder e autoridade, tanto faz, mesma coisa. Para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, quer dizer nada, nada, nada, nada, absolutamente nada vos causará mal. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará na tua vida. Não que não vão acontecer coisas, mas nada que nos cause dano de morte. Vocês estão acompanhando, gente? Ele mesmo, o diabo, não pode fazer isso. Ele pode provocar uma situação usando terceiros. Isso ele pode. Mas ele, pessoalmente, não pode. Ele não tem esse poder, ele, o diabo, de fazer. Ele pode usar outras pessoas. Tipo assim, ele não pode me forçar a entrar numa loja e comprar esse vestido. Ele não pode. Eu vou lá porque eu quero. Ele pode me dar uma ideia, aí eu vou e faço, mas não é ele que me mandou. Vocês estão acompanhando? É assim que ele age. Então, ele vai colocando pensamento, ele vai nos induzindo. Então, são essas coisas que eu tenho que colocar na cruz. Ficou claro? Coisas que eu posso fazer que o diabo induz, né, pensamento? Coisas que eu posso, eu vejo esse vestido aqui, o diabo vai lá e compra, vai lá e compra, vai lá e compra. Ele não está me forçando, mas é uma coisa que eu quero, eu vou e faço, e eu nem preciso, vamos dizer. Eu nem precisava fazer isso. Mas eu fiz porque eu quis. Vocês estão acompanhando? Então, são coisas que eu não preciso fazer. Estão me acompanhando? Ele pode me induzir, mas não é ele que me obrigou. Ele não obriga. Ele tenta. Se eu não puser a minha carne na cruz, eu vou ceder a todas as tentações. Eu vou ser uma pessoa carnal, não espiritual. Por isso que nós temos, em primeiro lugar, a Bíblia, e depois nós temos o livro do pastor David que nos ensina a sermos pessoas espirituais. A andarmos no Espírito. Vai lendo de novo, um capítulo por vez. Vai lendo, para você entender o que é ser um ser espiritual. Andar no Espírito, você vai entender. Não é? Então, esse poder que o Senhor nos dá, ele diz aqui no 19, essa autoridade, ela vem de dentro de nós. É espiritual. Vem do Espírito de Deus, tá? Então, se o Senhor nos deu este poder, que ele está falando aqui, então como que o diabo age? Então, nós já vimos, mas vamos estudar, cada vez a gente entende melhor. Vamos ver Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Vamos na sequência. Olha, você ouve isso, mas se você não põe em prática, não adianta nada, você nunca vai vencer o que o diabo faz. Tá certo? Você tem que começar a pôr em prática e observar e usar a autoridade aí então. Então, Gênesis 2, versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos. Não foi do osso dele que ele fez lá? Chamar-se a mulher, porquanto o homem do homem foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se enxergavam, envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que ele fez? Dúvida. O diabo sempre vai colocar uma dúvida na palavra de Deus. Tá? O diabo sempre vai colocar uma dúvida na palavra de Deus. Por isso que você tem que saber a palavra. Veja, ele já começou colocando uma dúvida. Foi assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto, daí ela vai dar a palavra que Deus falou. Do fruto das árvores do jardim, sim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Quem falou isso para Eva foi Adão, porque Deus falou com Adão, certo? Adão falou para ela. E acho que ele exagerou tanto ali no que não podia, que ele disse: olha, não pode comer e nem tocar, você entendeu? Porque se quiser, você vai morrer. Igual você faz com criança. Você já vai um pouquinho além, você entendeu? Porque Deus não falou para não tocar, falou para não comer, mas ele já falou logo que não é para tocar. Foi Adão que falou para Eva, isso não foi Deus. Mas ela recebeu a palavra. De qualquer modo, ela recebeu a palavra que Deus falou. Tá ok? Aí, no 4. Então a serpente disse à mulher: ah, é certo que não morrereis. Gente, ele é tão descarado que aqui ele foi exatamente claro contra a palavra de Deus. Não, é claro que você não vai morrer. Ele nem não deixou dúvida. Descaradamente, Ele falou abertamente, sem escrúpulos, sem vergonha, sem medo, sem nada, contra a palavra. Olha, o diabo, ele não é brincadeira. Ele não presta. Ele vai falar contra a palavra de Deus. Certo? Porque neste momento que ele está falando aqui, não, você não vai morrer. Ela nem tinha comido ainda. Ela nem está sabendo se morre ou não morre. Tá? Ela nem está sabendo o que, que vai acontecer. E ele já afirma que não. Não, não, você não morre não. Pode sim, não vai acontecer nada. E é o que ele está fazendo hoje, pondo na cabeça das pessoas, que a graça cobre todos os pecados. Não cobre não, de jeito nenhum. Não vem com essa. Pecou, tem que se arrepender, parar com isso para receber perdão. Senão, já está numa condição perigosa. Porque Deus, no 5, sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vem cá, olha, Adão não tinha nenhum poder sobre Eva, de jeito nenhum, para fazê-la comer o fruto. Ele tinha um engano. É isso aí. É isso aí que ele tem, gente. Ele não tem o poder para nos fazer ou para me fazer entrar numa loja e comprar o vestido. Mas ele tem um engano. Ele seduz. Do lado maligno. Tá? E ele ainda, veja, ele fez ela pensar que se ela comesse do fruto, ela não ia precisar mais de Deus, porque ela ia ser o próprio Deus dela. Ah, isso é perigoso. Quer dizer, você não precisa tanto de Deus. Você pode fazer o que você acha. Você não percebe que ele fala e te dá essas orientações se você não põe a sua carne na cruz. Você não percebe que ele está te levando para este caminho, para você fazer o que você quer, o que você acha. Não é sério isso, gente? Né? Porque está bem claro aqui, ó. Porque ele diz aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo está só plantando pensamento contra a palavra de Deus. Ele está plantando? O que planta, colhe, hein? Você não pode deixar o diabo ficar plantando coisa aí na tua cabeça. Por isso que eu tenho que ler a palavra, ficar quieto com Deus, para eu aprender a rechaçar, a repreender os pensamentos e saber que é do diabo. Você não vai saber que é do diabo, gente, a troco de nada. Com a tua alma, você não vai saber. Você não vai perceber, se não for com o seu espírito. Você não vai nem de longe perceber que é o diabo que está com essa fala. Agora, veja aqui, ó. Então, no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela caiu na dele. Tomou-lhe o fruto e comeu e deu ao marido. Osso do meu osso, carne da minha carne, ele esteve junto, ele estava junto, ele ouviu tudo e ficou quieto. Quem pecou foi ele, porque ele não falou nada. E veja, gente, o peso desta tentação. Então o diabo não vem com um pezinho leve, ele vem pesado. Ele foi pesado em cima de Jesus. Mas olha, Adão tinha a natureza de Deus. Tinha a natureza de Jesus. Nele, ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca soube o que era pecado. Ele não tinha a natureza do pecado igual nós. Ele vivia na condição de Deus. Ele não era Deus, não estou dizendo isso. Ele tinha a condição de Deus. Nele, aqui na terra, ele nem sabia o que era pecado. Ele só conhecia a perfeição de Deus. O mal veio de uma maneira, porque o diabo é assim, gente. Ele é hostil. Ele é horrível. Nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo e da palavra de Deus para nós sabermos se estamos pensando certo ou errado. Porque veja aqui no versículo 6, ela não só estava atacada pelos pensamentos, mas agora os pensamentos foram adiante e ela começou a ver. Os pensamentos deram frutos na visão, ela começou a ver. E achar que aquilo era bom, desejável. Já começou a querer. Então, a gente não sabe quanto tempo o diabo ficou ali falando no ouvido dela. Não sabemos, mas sabemos que é assim que ele faz. Ele planta pensamentos até o que está escrito lá em Tiago, lembra? Que quando nós cedemos ao pecado, nós morremos. Primeiro somos tentados, mas quando nós cedemos, nós morremos. Então, veja, ela foi seguindo a mente dela, seguindo os pensamentos, achando que era bom, que aquilo era certo. Não é mesmo. Imagina. Nossa, eu vou ficar ótima. Agora sim que vai ser bom. É isso que estava me faltando. E vi o fruto. Nossa, esse fruto é lindo, maravilhoso. Vai me completar. É isso que eu quero. Desejava. Pegou e deu para o Adão e ele comeu. Adão comeu porque não viu resultado nenhum acontecer na vida dela. Porque não tinha nenhuma... uma semente mínima de pecado dentro dele. Era só a vida de Deus. Então demorou para aquela corrupção matá-los. Por esse corpo numa decadência de morte. Foram 960 anos. Gente, é muito tempo, né? Para acabar com esse corpo físico. Foi entrando a degeneração, as doenças. E a morte foi fazendo isso. Vocês estão acompanhando, gente? Então, veja que ele semeou pensamentos. É assim que ele faz. Adão não fez nada. Deus falou para ele, guarda o jardim, falou. O que ele tinha que ter feito? Quando, se você está guardando o jardim, entra uma praga lá, você faz o quê? Você põe ela fora, né? Imediatamente. Ele não pôs a praga fora. Ele não pôs. Ele deixou ela ficar lá. Ele desobedeceu Deus. Gente, foi horrível. Agora, veja o mal que aconteceu. Hoje nós temos a visão de todo o mal. Por que é que nós vamos seguir o exemplo de Adão? E está sob a nossa escolha viver no espírito ou na carne. Ou você vai viver na alma, com a sua mente, tendo conhecimento só intelectual da palavra, sem prática, ou você vai viver no Espírito. Andar no Espírito. Livro do pastor David. Você é que vai decidir que tipo de vida você vai querer levar. É, mas é um risco andar na carne e na alma. Né? Então vamos ver 2 Coríntios capítulo 10 agora. Para completar isso. Então, veja. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Vamos começar aqui. Então, diz assim, no versículo 3. Diz assim, olha. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é para nós andarmos. Nós temos essa parte nossa carnal, mas não é para nós andarmos nisso. Porque essa parte carnal, gente, é para se entrosar com as coisas daqui, para fazer fluir coisas do Espírito através da carne aqui, para essa terra aqui, para esse mundo aqui que a gente vive. Certo? Então, quando nós começamos a andar no Espírito, o diabo, gente, ele vem com tentação. Ele vem logo tentar para parar de orar. Não tenho tempo, agora não dá, eu trabalho demais, isso e aquilo, os cuidados da vida, né? Que Eu tenho que tomar conta disso, daquilo. Não é assim? As aflições, tudo que me acontece. Então, isso tudo é um golpe do diabo para roubar a palavra de Deus de dentro de nós. Porque Jesus falou que o semeador semeia a palavra. E imediatamente Satanás vem e rouba a palavra. Que jeito? Através das coisas da vida. Ou dos tormentos, ou das aflições. Enfim. E ele vai colocando dificuldade para a pessoa orar. Ah, não dá, estou com muito serviço. Nossa, não tenho tempo. Gente, mas isso não vai valer de desculpa para Deus? Não tem desculpa. Porque quem quer vai dar um jeito. Você arruma um jeito. Você faz rapidinho alguma coisa e vai lá. Fica lá e vai querer aquele tempo para você. E depois daquele tempo você vai conquistando mais outro. Tá? Então essa guerra espiritual não pode ser na carne, mas tem que ser no espírito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sofismas, a tradução de sofismas são coisas que parecem certas, boas, bonitas, mas é tudo mentira, errado. Então, aqui no lugar de sofismas, nós podemos pôr pensamentos. É para nós anular os pensamentos. Quais? Lembra que o diabo falou para Eva? Você não morrerá. Esses pensamentos que vêm na cabeça. Ah, isso não vai dar. Ai, não dá. Não sei, vamos ver. Isso não é fé nunca. A fé você vê no espírito que já deu. Senão você não anda com Deus. Você anda com você, com a sua alma, com a sua carne. E muitos problemas você vai enfrentar na sua vida. E essas armas que o Senhor nos deu, que são espirituais, elas são para destruir fortalezas. Sabe o que é que nós temos dentro de nós? Uma parede gigante, que se chama fortaleza, de pensamentos errados. E isso impede Deus agir na nossa vida. Isso impede de nós termos fé para recebermos o que nós precisamos. Então, o nosso pensamento tem que mudar. E quando o diabo está atacando muito, gente, você tem que se encher dessa palavra, que nem a Bíblia diz, que quando nós adoramos a Deus, nós, a adoração afeta a nossa alma, enfim, os nossos sentidos, de tal maneira que parece que a gente bebeu vinho. Aliás, fica mais ainda. Porque uma pessoa que está sob pressão da vida, ela bebe para quê? Para esquecer, né? Anda cambaleando, falando bobagem, falando, dá risada, faz coisa. Para esquecer. Agora, se eu começo a adorar a Deus, que é uma das armas, eu começo a ver a situação resolvida e aquele problema, quando eu saio de lá, ele me aflige. Eu estou com calma, eu estou com paz. Tipo, não adianta, diabo, você ficar fazendo isso, você não está me atacando. Eu não estou aflita, eu não estou te seguindo. Você vai sair. Porque está escrito. Tá. Aí você fala a palavra. Vocês estão acompanhando? Você adquire essa força orando. Então, ele diz aqui que essas armas, que são espirituais, elas são para destruir essas fortalezas, que são esses pensamentos errados. Não dá, não sei, não posso, é impossível, isso e aquilo, não é por aí, gente? Amém. E o medo que sobe. É. E não é só de noite que ele acorda dando medo, de dia também ele vem. Tim! Então eu vou me distrair para eu não ouvir o diabo falando. Mas ele está lá. A hora que se aquieta, ele não deixa você dormir. Não é assim? É, gente. É, ele trabalha desta maneira. Então, por isso que nós temos que passar um tempo orando. E ele diz também aqui que é para anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Foi o que Eva fez. ela anulou o conhecimento de Deus, que Deus falou, não coma. E ela ainda até acrescentou, ela falou, nem toque. Ela anulou o que Deus falou. Então, não é para anular o que Deus fala. O que Deus fala é lei. O que Deus falou? Você já está curado. Amém. E você anda como um inferno. Isso não cura nunca. Não sei quando vai curar. Não sei o que é isso. Isso me irrita. Porque não está dando um passo na terra essa conversa. Você está andando na conversa do diabo. Olha a fortaleza que está aí dentro da tua vida. Na tua cabeça. Né? E a gente acaba fazendo igual Adão fez. Adão estava numa situação ali de juiz para julgar a situação, meus queridos, ou não? Claro, ele ouviu Deus, ele sabia. Mas ele julgou de uma maneira errada. Ele seguiu o diabo, em vez de seguir Deus. Conclusão, morreu, né? Não viu resposta. Vocês estão acompanhando? Sim. Tá valendo isso? Amém. É. Quando eu estiver orando lá, tem que virar gigante diante do diabo. Amém. Gigante. E não ficar lá. Sabe, assim, com medinho. Ai, Deus. Você não tem, que ninguém tem que se render ao diabo, gente. Não pode. Se você não orar, você pode ver a sua situação. Você fica tão alarmado que você fica esbaforido e ainda vai partilhar com os outros para ver se pega mais gente. Ter mais adeptos, não é não? Não é a situação, gente. A gente quer adeptos. É isso que o diabo quer, contaminar os outros ainda. E se algum mais espiritual falar assim, não, mas isso... Ah, mas que raiva. Como você não está aqui comigo, essa situação... É derrota mesmo. Por que você não fala junto comigo que é assim, passa a mão na minha cabeça? Não, de jeito nenhum. Você vai sair dessa, você tem que mudar, não é assim, você está errado. Levanta-te, tu que dormes. Em Cristo Jesus nosso Senhor, até escrito lá em Efésios. Não é, gente? A gente tem que sair dessa condição. Pessoa vem na igreja, está mal, Deus dá uma palavra. Gente, passei uns dias doente, estou tão ruim. Ai, Deus, me chama. Deus, pessoa que está com isso. Ué, você não pediu? Então vem cá, vai receber oração. Vem. Nossa, mas foi tão bom. Ai, eu fiquei tão bem. Mas sabe que dali 3 dias voltou tudo? Não, volta que o diabo vem. Mas qual foi o seu julgamento como juiz de causa? Que você tem que ser, igual Adão. Você vai seguir o que Adão fez ou você vai seguir o que Deus falou? Não segue o que Adão fez. Não estou curado. Estou doente. Ai, se o médico não der jeito. Isso. Pode ser que dê, pode ser que não. Jesus falou o que em Marcos 11:22? Tende fé em Deus. Não foi? Mas não está se vendo isso. Se você recebeu aqui aquela mal, aquele sintoma, aquela doença saiu, quando vier o sintoma, você tem que confessar a tua cura. Você é o juiz dessa causa. Você tem que ficar lá com Deus até você sarar. Como é que você ficou bom e depois você ficou ruim de novo? O que é isso aqui? É mentira? É brincadeira? Isso é brincadeira, é palavra de Deus. Quem que sabia que você estava doente? Ninguém. Você pediu para Deus te chamar. E Deus te chamou. Isso acontece toda hora, não é não? Amém. É, então. Ah, mas eu estou ruim não. Vou ficar um tempo com Deus confessando minha cura. Até sarar. Eu já sarei. Você já me curou, Jesus. Pelas suas chagas, eu já fui curado. Ah, você enviou a sua palavra para me curar. Você não é homem para mentir. Você exaltou sua palavra acima do seu nome. Você falou. Está escrito. Eu recebo. Jesus falou que quando você orar, se você não duvidar, você recebe na hora. Então, isso você está caminhando para andar na fé. Só que para andar na fé, você tem que ficar lá com Deus e tem que pôr a sua carne na cruz todos os dias. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses mesmos erros que nós cometemos, que Adão cometeu. Parece que só Adão cometeu erro, né? E aí causou todo o mal. Não, nós cometemos diariamente e nós adquirimos a mesma condição que ele tinha com Deus. Porque nós aceitamos Jesus, nascemos de novo e fomos batizados com o Espírito Santo. Certo? E isso é para qualquer situação, gente. Qualquer área, pode ser financeira, relacionamento, depressão, sei lá, medo, eu nem sei. Qualquer coisa. Nós que vamos ter que julgar. Lembra que Paulo falou que a gente vai entrar na condição de julgamento que lá em 1 Coríntios capítulo 2. Lemos a semana passada, acho. Domingo, isso aí. Nós julgamos. Não precisa que ninguém julgue. É isso aí. Você entendeu o que é isso? Você tem que julgar. Peraí, o que a palavra de Deus diz? Eu me ponho em autoridade aqui agora. Isso é na tua vida, cara. Então, o diabo fica semeando pensamento, mas eu nem sei que ele. E ele vai me conduzindo para a vida o dia inteiro. Para lá, para cá, ele vai me dando ideias, pondo, plantando. E eu vou seguindo. Não tem um pensamento de Deus para eu ficar estabelecida para mudar a minha vida, a história da minha vida. Vocês estão lembrados lá em Provérbios? Abre lá que nós vamos encerrar agora. Provérbios, capítulo 14, certo? Veja isso aqui, ó. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim, olha, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É isso aí, o diabo vai semeando pensamentos. Parece ser certo, mas não vai ser a solução dos meus problemas nunca. Fica uma roda viva, o negócio nunca resolve, vão vindo outros problemas. Vão vindo outros. Estão acompanhando? Amém. Você não pode deixar o diabo plantar pensamentos contra a palavra de Deus na tua cabeça. Por isso que você tem que orar muito em línguas, que o Espírito Santo vai te ajudar. É só com o Espírito Santo. E as armas espirituais, gente, que nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios capítulo 10, que nós temos, é o quê? O pastor dele fala muito bem isso no livro dele. Ele nos ensina sobre o novo nascimento muito bem. Que é o quê, gente? Adorar a Deus, meditar, confessar a palavra, vai edificar a sua fé, orar em línguas e por aí adiante. Valeu? Amém. Então só está faltando o quê, gente? Começar a orar de verdade. Pôr em prática. Arrume um momento todos os dias. E você vai começar a perceber os seus pensamentos, quais são, de onde eles vêm. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Depois você vem com os testemunhos, né? Amém. Porque isso aqui é testemunho na terra. Glória, glória, Jesus, aleluia. Ele é digno, digno de louvor. Te louvamos, Jesus, te adoramos, aleluia. Te agradecemos. Obrigado, Senhor, essa noite. Você aqui presente conosco através do Espírito Santo e da Tua Palavra, nos ensinando como que nós vamos ficar livres das mentiras do inimigo. E eu Te agradeço porque Você é um Deus Pai bondoso que quer nos abençoar. Você quer nos dar tudo o que nós precisamos. Você quer responder às nossas orações. Você nos quer ver felizes. Por isso eu Te agradeço, Pai. Foi pela Tua graça que foi liberada essa tarde aqui, para que todos os pensamentos errados fossem destruídos em nome de Jesus. Com a Tua graça, Você agiu, Você está mudando vidas, Você está fazendo coisas novas aqui no nosso meio, Você está levantando um povo forte, espiritual, que vai andar na fé. Senhor, eu Te agradeço para que o avivamento aconteça aqui. Por isso eu Te louvo, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, em nome de Jesus.